Agora queres que eu lava? Agora vais lá tu. Dali, em frente, direita, depois logo a próxima porta à direita. Não gosta? Grava esta turma. Por que não leva? É o caos.